deixando o meu coração ter dúvidas, gente. Tá deixando a desejar, brincando com o que a gente sente. E o que é que custa em algumas brigas cê baixar a guarda? Não vai tirar pedaço, me pedir desculpa. Todo casal vai ter fazinho e nós passar. Cuida melhor da gente. Eu não vou aceitar isso pra sempre. Me valoriza. Não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza. Não deixa pra usar se eu te amo depois que perder o meu. Não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza. Não deixa pra usar se eu te amo depois que perder o meu. Meu parceiro Cibaldi, Antônio Vilela. Meu parceiro Pedro Bahia. Moraldinha Bahia, tamo junto. E o que é que custa em algumas brigas cê baixar a guarda? Não vai tirar pedaço, me pede desculpa. Todo casal vai ter fazinho e mais passa. Cuida melhor da gente. Eu não vou aceitar isso pra sempre. Me valoriza. Não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza. Não deixa pra usar se eu te amo depois que perder o meu. Eu crio a coragem pra dizer adeus. Me valoriza. Não deixa pra usar se eu te amo depois que perder o meu. Meu parceiro Silvio CDs, o Moral de Tobias. Meu parceiro Jean CDs, tamo junto. Esse aí é o Ferinha.